Honestamente, eu só quero te dizer que eu acertei o pulo quando te encontrei. Que você deseja escutar. Você é o segredo que eu vou desvendar. Você aceita.